Alô? Caralho, Rafael, onde é que você tá, cara? A gente tem que gravar o podcast da semana. Cara, eu tô de férias, tô na praia, não vou gravar nada. Pô, cara, mas a gente tem que pôr o programa na semana, cara. O que a gente vai fazer? As pessoas estão esperando. Terça-feira já. Cara, se vira aí, faz, sei lá, pega um podcast que você gosta e põe assim, GugaCast e apresenta. Eu sou o Marcelo Salgado e você tá ouvindo o GugaCast. Esse é o Guga. É. Eu sou o Guga. Hoje a gente vai fazer um GugaCast um pouco diferente aqui, porque ao invés do nosso episódio normal, eu vou abrir espaço para apresentar um outro podcast, que é o Pode Comer. A ideia é de quando a gente fizer isso, a gente apresentar podcasts novos. Mas só para ser do contra, a gente vai apresentar um podcast velho. Extinto. Extinto, mas tem um bom motivo para isso que eu já vou explicar. Primeiro explica esse nome e por que Pode Comer não existe mais, Marcelo? Eu abri o podcast que morreu aí entre 2008 e 2009. Na verdade, o meu blog, ele era o Comer com a Mão. Uhum. Porque na época de faculdade eu tinha, junto com alguns amigos, um manifesto da simplicidade de fazer as coisas serem raiz de novo, saca? Roots. E nada mais roots do que comer com a mão, sabe? Sem frescura, sem etiqueta. Verdade. E aí, a graça desse blog era que a gente falava as coisas, obviamente, como todo mundo naquela época e algumas pessoas até hoje, a gente falava sobre cultura pop. E aí o Pode Comer começou como um programa que era pra indicar. Se você pode comer ou você não pode comer. Se aquilo que a gente estava indicando, livro, quadrinhos, filmes, etc., era bom ou não. Isso durou um episódio. Porque no segundo episódio a gente percebeu que essa parada não funciona, saca? Porque, tipo, não importa se o podcaster gosta ou não gosta da parada, o grande lance é recomendar. O segundo programa a gente já teve um convidado, que era muito louco ter um convidado por programa. E aí o Pode Comer acabou virando o podcast dos podcasters, porque a gente foi convidando a galera, que já era no nosso círculo ali, pra participar. Mas aí a vida real puxou a agenda das pessoas envolvidas e a gente acabou encerrando. Mas o fato é que a gente fez um podcast do qual a gente... Todos os programas que a gente fez foram incríveis. Uhum. É um programa do qual a gente se orgulha muito e ele é sempre lembrado pelos ouvintes. Esse programa foi o Pode Comer número 9. Que é esse que a gente vai mostrar aqui agora nessa edição do GugaCast. A gente já teve essa conversa há um tempo atrás. Eu quero contar a história por trás dessa história. Você me contou desse podcast que você tinha feito com o Daniel Daiben, que é um músico e é um professor e tem um programa sobre jazz. E você me contou sobre esse programa e eu fiquei curioso e o Pode Comer já não tava mais no ar e você me mandou o arquivo. E eu lembro que eu ouvi a primeira vez o arquivo e falei assim, puta, Marcelo, é mó chato isso aqui, cara. Tá chatíssimo esse programa, eu não consegui ouvir até o fim. Aí você me falou assim, pula os e-mails é que é chato, pula os e-mails e ouve o resto do programa. E eu fiz e eu fiquei impressionado, assim, porque eu nunca tinha visto isso, é uma aula de jazz mesmo, é uma aula de música do Daniel Daiben. E eu contei isso num Braincast, eu falei, olha, no Braincast a gente tem Qual é a Boa, onde a gente indica coisas, e o meu Qual é a Boa foi esse. E um monte de gente começou a me pedir o arquivo, coloquei o link pra galera. E muita gente baixou, muita gente ouviu. E depois de um tempo, o SoundCloud tirou ele do ar por uma questão de direitos autorais lá. E muita gente continua me pedindo pra fazer isso e tal. Então eu resolvi abrir esse GugaCast Apresenta, que é o primeiro episódio que a gente vai fazer isso, que a gente abre espaço pra outros podcasts, trazendo de volta essa pérola, esse tesouro do podcast brasileiro, que é o Pode Comer número 9. Só que, por causa dessa violação de direitos autorais que você cometeu, Marcelo, eu precisei cortar, sim, a abertura do programa. Então a gente vai ter justo. Vai ter que explicar a abertura do programa aqui. Eu anotei algumas coisas aqui. Então quem tá no programa é o Marcelo, que tá aqui com a gente, né? A Isabela Cabral, que fazia o podcast com você, certo, Marcelo? Exatamente. Que na época tinha 16 ou 17 anos, por aí. E o próprio Daniel Daiben, que na época tinha um programa na Rádio Dourado chamado Sala dos Professores. Esse programa existe ainda? Sala... Não, infelizmente não tem mais, já há uns 5 anos acabou. Sala dos Professores era um programa que pegava músicas de jazz ou blues, tocava música e depois explicava, cara, o que é que tava acontecendo ali. Então ele dava meio que uma aula de música com grandes clássicos do blues, do jazz, e não só do blues, do jazz, às vezes pegava um chorinho, que também tem uma raiz semelhante. Mas um grande lance é que o Daniel, ele é um cara incrível que deve ser seguido, porque ele é praticamente um filósofo, assim, da vida cotidiana. Procurem pelo Daniel Daiben, vale a pena seguir ele no Facebook. E ele continua fazendo esse programa, só que hoje num projeto da Patrícia Palumbo, que é o Rádio Vozes. Uhum. Rádio Vozes é um site / aplicativo em que ele apresenta hoje, das 6 às 7, é o nome do programa, das 6 uhum. às 7, uhum. quase o mesmo formato do Sala. Então vale a pena, e tá disponível, como se fosse um podcast mesmo, dá pra ouvir os programas anteriores, e todo dia, segunda a sexta, tem das 6 às 7. O legal é que o programa, o Pode Comer número 9, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, ele tem exatamente esse formato, né? Então o Daniel tá com violão e ele explica as coisas. E o que ele fala na abertura é isso, ele vai explicar as regras do jazz. Ele fala, ó, pra você entender o jazz, você tem que entender as regras do jazz. É igual um esporte. Se você assiste um esporte igual cricket, beisebol, que você não entende as regras, você não vai conseguir curtir, você não vai conseguir apreciar aquilo que tá acontecendo ali. Mas quando você vê um esporte que você entende as regras, tipo futebol, basquete, fica fácil. Você entende, você consegue apreciar a beleza que aquilo ali tem. E ele fala, o jazz é a mesma coisa. Você tem que entender as regras dele e você vai fazer. E ele explica isso. E, cara, é uma aula de música. Eu mesmo não sou mega fã de jazz. Não gosto de samba, não gosto de MPB, que são coisas que ele toca aqui. Mas é uma aula de música. Mesmo que você não goste de jazz, mesmo que você não queira ser um entendedor de jazz, você ouve o programa com um sorriso no rosto. Porque você entende as coisas. É como se você começasse... Sabe aquela história do cara que tinha miopia e não sabia? Aí ele põe o óculos e vê que as folhas das árvores são separadas? É essa a sensação que dá ao ouvir esse programa, cara. Você consegue enxergar coisas que você não enxergava antes e é muito legal. Não é um programa muito longo, vale muito a pena, assim. Então eu convido você que tá ouvindo agora e tá pensando assim, putz, mas não vai ter comédia essa semana, não vai ter história engraçada, coisa assim. Eu convido você realmente a dar uma chance pro Daniel Daiben e pra essa aula que ele vai dar de música aqui daqui a pouco. Uma coisa que eu quero avisar é que isso foi gravado via Skype, quando ele toca a música do Traje a Rigor. O som fica um pouquinho zoado, mas não atrapalha o entendimento do programa. Ouve até o fim que você vai se surpreender. Você está ouvindo o Pode Comer. Bom, então, a grande pergunta, o que é jazz, Daniel Daiben? Cara, essa pergunta é fogo, né? O que é jazz? Cada um, se você pegar livro de jazz, os caras não vão explicar. Então, não vão conseguir explicar, tem um monte de explicação. O que é o jazz, de onde veio a palavra? Sinceramente, eu não sei. O que eu posso dizer do que eu tenho aprendido é que o jazz, apesar de ser aquele estilo de música que surgiu nos Estados Unidos... Com o tempo, no século XX, ele se tornou uma forma, uma concepção, uma maneira de você tocar qualquer outro estilo. Sim. Que é o quê? Você, tudo bem, o jazz, aquele estilo americano, ele tem um swing de lá. Isso é o ritmo jazz. Agora, o gênero jazz, a concepção, o que que é? Você tem um tema, você apresenta um tema e você brinca com ele. Isso é genial, né? Como uma roda de capoeira. Você vai lá, vamos lá, vamos jogar. O que, que nós combinamos? Vamos jogar capoeira da Angola. Só é tudo no chão, né? Meio rasteiro ali. Então é um jogo, não combinamos. Então o cara vai brincar com aquele vocabulário de golpes, de coisas que ele conhece. O jazz é isso. Ah, vamos tocar um baião? Vamos, o que, que é? Asa branca? Em que tom? A si bemol, vambora. Pronto, contou a história? Vamos brincar com isso agora. Ele já está brincando com o tema. Então, você pode tocar um reggae, funk, jazz, qualquer outro ritmo nessa concepção. Apresenta o tema e brinca com ele. Basicamente isso. Isso é o meu entendimento, né? Sim. Claro que tem gente que não vai concordar ou vai falar que são outras coisas, com certeza. Mas o jazz, depois de ser aquele estilo americano, ele virou uma forma de se tocar. É um jogo, né? É um jogo que tem algumas regras. Que é você respeitar o ritmo, por exemplo. Ah, vamos tocar Take the A-Train. Em quê? Em jazz, em funk, em samba. Pode tocar em samba, entende? Aquele. Aquela música. Não. Sabe esse tema? Tocar em samba. Aí você vai. Só que tem uma regra. Ah, se a gente vai tocar esse mesmo tema em jazz. Tá ouvindo minha mão? Sim. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. 4, 1, 2, 3. O cara estala a mão por quê? Pra fazer tipo? Não, é uma regra. É um acento no 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu estou acentuando o segundo e o quarto tempo. Quando eu vou cantar a música, eu tocar 1, 2, 3. Eu estou exagerando aqui, ó. Então é uma música totalmente percussiva. Quando o cara está cantando o tema, improvisando, ele tem que cantar ou tocar mais forte nesse 2 e nesse 4, no jazz. No samba é onde? O samba é no 2, né? 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, que é o surdo, né? Se for rápido, e o baião. Então tem as células rítmicas para cada estilo. O baião. Cada um desse que é mais forte da zabumba, o cara vai acentuar. Você entendeu isso aí? Tá saindo no áudio esse acento? Sim, muito, muito claro. Então é isso que define a brincadeira. Ah, vamos tocar tal tema, em que ritmo? Claro que vai do bom gosto, né? Tem coisa que não combina, você não vai tocar a Garota de Ipanema em funk. Tem cara que faz, mas... né? O funk, por exemplo, é o do James Brown lá. 1, 2, 3, 4... É no 1, né? Uhum. No 1 e na segunda caixa, no segundo tempo. Você está vendo que essa caixa é mais forte que a outra? O cara vai cantar. It ain't necessarily so. It ain't necessarily. Você viu? Necessary, porque caiu naquele tempo. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you libel, read in the Bible. Ain't necessarily. Você viu? Você. Ain't necessarily so. Eu estou exagerando, né, o tempo, mas só para você ver, tem uma acentuação. E é isso que é a primeira regra do idioma e do jazz. Você tem que respeitar esse acento. Se você começar a improvisar, não dá. É uma bateria. Então, se você for improvisar e sair desse acento, você está fora do jogo. É igual jogar futebol e pegar a bola com a mão. Então, tem um monte de regrinhas que cara, às vezes muita gente vai tocar e não sabe disso, né? E o cara ouvindo, quando você aprende a ouvir esses acentos, essas coisas, aí é uma delícia. Você fala, que legal, o cara está no jogo. Quando você vê a Elis Regina cantando, entendeu? O Al Jarreau. Você vê que os caras estão, eles sabem jogar o jogo. Você começa também a diferenciar quem faz, quem não faz, né? Eu li recentemente que o swing do jazz, eu não sei se eu posso usar essa palavra, porque ela também é usada para outras coisas, né? Sim, sim, não, mas é. Mas ele tá justamente em delimitar um espaço por onde esse acento possa cair. Isso. E aí dentro desse espaço eu posso jogar ele no começo, posso jogar ele no fim. Aí quem está escutando com esse ouvido crítico, né? E você deixa, por exemplo, para deixar cair esse acento no último segundo, milésimo de segundo, dá aquela vibração para quem tá ouvindo, né? É isso que dá o swing. É, vai cair fora, não, caiu dentro. Isso aí é o swing, é quando o cara já ralou tanto, ele já aprendeu a tocar tanto no tempo, que ele começa a tocar ou atrás ou à frente do tempo. Sim. É duro falar isso, né? O legal é mostrar. Mas você vê os caras que fazem isso, o Wilson Simonal, né, cantando, o Dexter Gordon tocando saxofone, o cara tá assim, parece que ele tá atrás da música. É porque já tá pendurado no swing. A música tem o tempo, né? Tipo, eu pego o samba, né? O tempo é 1, 2, 1, 2, 1. É o surdo. Você concorda que isso é o chão? Bate o pé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A pessoa que vai cantar, eu não canto aqui. Eu não sei. Não é samba, né? Onde que ela canta? No lugar do tamborim, ó. Só dança samba, só dança samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só dança samba, só dança samba. Vai. Gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás, gás mas você viu que tem uma percussão, ó. Já dancei o twist até demais. Percussão, né? Tempo, né? Um, dois, um. E o contratempo. Que é o ar. Que é onde a Elis Regina canta. Não é à toa que o Adoniran Barbosa cantava esse, né? Cais. No jazz, mesma coisa. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, tindirim, tindirim. Não vai cantar assim. Eu pensei, tindirim, tindirim. Aí eu tô cantando no tempo. Por isso que o cara canta. Que é esse milésimo que você falou do tempo ali, que o cara não vai cantar no pum, tim, tirim, tim. Ele não vai cantar eu, tim, ele vai cantar eu, tim, tirim, pá, antes de bater o um. É sempre no contratempo. É, às vezes visualmente fica mais fácil também de mostrar isso, gesticulando, né? É. Não sei se ficou claro isso aí, isso aí que o tempo você começa a sacar. O importante, meu, você quer ouvir esse tipo de som, você tem que no mínimo bater o pé junto com o cara, entendeu? Você tá com ele, aí você tá tocando junto. Como é que você vai ouvir um jazz em andamento rápido? Eu vou fazer lento. Você ouviu que aquilo que eu fiz rápido era isso? Claro que não, né? Vou fazer lento. Como é que você vai, então, o cara se gaba, né? Ah, eu tenho 6 mil músicas, eu tenho a coleção do Miles Davis no meu iPod. Não tá ouvindo nada. Por isso que tem que... Acho que você perguntou até no começo qual que era a dica, né? A gente tava falando antes. É pegar os temas mais simples possíveis no andamento mais lento possível. Aí você começa a entender. Não leva a nada, meu, ouvir um monte de música, sei lá, né? É um sentimento. É igual assistir um filme. Você vê um monte de filme. Eu mesmo que gosto de cinema, às vezes eu admito que eu não tenho saco de assistir um monte de filme. Sei lá, gosto pra caramba, me esforço até. Mas não tem filme que é difícil, entender? Sim. Então, e aí negro não assiste, né? Fala, ah, não vejo. Agora a música tu não põe lá. Ah, legal, né? O jazz, tá? É um idioma, é uma conversa. Engraçado isso. É igual assistir stand-up comedy em inglês e não entender a língua. Como é que você vai dar risada, né? É. Eu não vou, vocês têm espetáculo. Aquele stand-up comedy lá dos caras fazendo comédia de pé em inglês, fala, pô, não vou pescar tudo, né? E jazz é a mesma coisa. Esse exemplo eu acho que é genial, porque você mesmo tentando, sabendo alguma coisa da língua, você tenta ouvir, você consegue perceber que ali tem alguma coisa, né? Tem uma piada. Você pode, claro. Você pode até dar um sorrisinho de canto. É meio que a intuição quando você tá ouvindo alguma coisa, né? Você percebe que ali tem alguma coisa ali, mas você não consegue compreender completamente, né? É, às vezes a pessoa sente, né? Porque tá claro ali. Mas saber, é legal saber também, não tem problema nenhum. É. Um dia eu fiz com o Ed Motta lá o programa ao vivo, né? É. Aí eu até me desculpei no meio, falei, pô, a gente fica parando as músicas aqui pra explicar. Ele falou, não, na verdade eu queria fazer meus shows assim, né? Parando e mostrando, pô. Que eu tô tocando no violão é a bateria. Bumbo e caixa. Essa é a caixa aqui, o bumbo, ó. Então aí a gente começou a explicar o funk, quais são as levadas de funk. Tem várias levadas de funk, de samba, de jazz. Então esse tipo de coisa, desmembrar a música pro cara entender melhor, né? Sim, muito bom. I'm in heaven. And my heart beats so Agora que a gente tentou definir um pouquinho do que é o jazz, o que é impossível, né, definir, qual que é a origem, Daniel? O jazz veio do blues? Pelo menos é isso que a gente encontra, mais ou menos, as pessoas dizendo, né? O blues se transformou numa manifestação do jazz. Onde é que nasceu isso primeiro? É uma puta confusão isso aí, né? É. Vamos primeiro resumir, quase vulgarmente, mas sem denegrir a história do jazz. Mas o que foi? Você imagina, eu vou fazer bem simplório mesmo. Você imagina um monte de navios vindo lá da África. Até estava lendo esses dias sobre escravidão numa revista aí, um monte de coisa interessante. Um monte de navios que vieram onde o cara fazia cocô no mesmo lugar que dormia, um sofrimento animal, né? Sim. Não sabia nem se a família ia se separar. Então, junto com a percussão que eles trouxeram da África, uma variedade de ritmos. Tem um monte, eu não sei nada, na verdade, né? Eu ouvi alguns ritmos. Trouxeram uma bagagem de ritmo e de sofrimento, né? Aí, vamos resumir bem assim. Daí foram lá trabalhar nos Estados Unidos e vieram trabalhar aqui no Brasil, nas Ilhas Canárias, Cuba, todo lugar, né? Lá nos Estados Unidos, os caras começaram, resumindo simploriamente, né? Você imagina esses caras com esse conhecimento rítmico, começaram a tocar no instrumento do patrão, né? O patrão tinha o quê? Violoncelo, baixo, piano, mandolim, sei lá, aquele monte de instrumento que era tocado, usado para música erudita, né? Que não tem swing, é uma outra música. E com esse conhecimento, por exemplo, um exemplo clássico, o Duke Ellington, que é um crioulo, né? Um mestiço, filho de um mordomo da Casa Branca. Então é um cara que teve o aprendizado, a coisa do negro, de percussão, de tudo, e teve a oportunidade de estudar em bons colégios, de tocar em bons pianos, estudar música erudita. Então esses caras começaram, isso é uma das coisas, né? Começaram a aplicar aquele conhecimento de harmonia, de melodia, de música erudita, com swing, com balanço. Então, aí já começa uma célula, né, um pedaço do jazz. O blues, que os caras perguntam, quem que veio antes, o jazz ou o blues? É tudo mais ou menos na mesma época. O blues é uma sequência de acordes. Na verdade, existe mais de uma. Aquela música do Ray Charles, né? I got a woman way over town, just good to me. Sabe? Sim. Segunda parte. She was the kind girl I need. I got a woman way over town. That's good to me. É uma sequência de acordes que define o que é um blues. Vou fazer um outro, o tradicional, o blues de 12 bar blues, que é o blues de 12 compassos, no mesmo tom. Só pra você entender, o blues, o básico, é que o primeiro era aquele blues que os caras usam no rock and roll, que é o... baixão, ou baixo, onde muda. Vai acabar. Bom, bom, bom, bom. Aí o baixo começa a conduzir. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Então tem um monte de música. Tem a música do Traje a Rigor, né? Já não sei se quero, acho que não quero, porque sei de namorar. Essa música? Essa história de uma só, Zora de Tendo. Eu quero que mais é variar. É. Na minha orelha. É um blues. Chateia, e pra acabar. Eu já não aguento mais. Quero fazer o que me der na telha. Zorai, pense não em peteira. Descoberto, Gil. Lá, lá, e muitas vezes quando me sentia longe daqui. Pense quando me sentia longe nada por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo que seja campeão pra não cair. Naquela poça, diz enquanto tem um camarada do Garanhaí. Dando no tempo, menina, menina, menina, menina, menina, querendo ter. Muito bom. São todos, é uma sequência de blues, uma sequência de acordes que define o que é o blues. Eles usavam, que nem no samba, tem as caídas de samba conhecidas, sei lá, vai. Isso, né? Tem milhões de músicas de axé, pagode, samba, bossa nova que tem essa sequência. Essa sequência de acordes do blues foi usada para vários temas. Então os jazzistas começaram a usar essa sequência de acordes para compor temas. Mesmo os blues tradicionais. Baby, don't you wanna go? Back to the same old place, sit on Chicago. Isso é um tradicionalzão, mas os jazzistas começaram a usar. Então, é, milhões de temas. Outro tema, aí você toca lentinho, a mesma coisa. Né, querido? Tô tocando o mesmo acorde, a mesma sequência. De temas que são compostos dentro dessa forma. Tem outras formas conhecidas de jazz, tipo rhythm and change, que é. Os Flintstones. Change. É uma outra sequência de acordes. Como o blues ficou a mais popular, né, a mais conhecida foi usada por muita gente, então é a mais conhecida. Mas você entendeu isso? Que o Sim. blues estava lá, essa sequência de acordes que os caras usavam para cantar a dor deles. Várias letras e temas dentro da mesma sequência de acordes. Ela varia um pouquinho dependendo do conhecimento do cara. Ali no final do blues, o cara acrescenta mais acordes. Então, e aí vai. Aí dentro disso eles começam a improvisar. Aí... Improvisar, você que curte som, Marcelo, o que você acha que é improvisar? Ah, mas aí eu não vou conseguir dizer nada diferente do que você já ensinou. Ah, então você já ouviu, cara. Já ouvi. O que você ouviu do que eu falei, o que você... captou, então, assim. Que a improvisação, na verdade, é a forma como você utiliza determinadas sequências já pré-estabelecidas. Então, você chama de frases, né? É, frases. A hora que a música já saiu daquela primeira parte, né? Isso. E abriu pra improvisação, cada músico vai utilizar uma variação daquelas frases. Então, é isso mesmo. Com o blues fica bem fácil de explicar, porque tem vários temas que foram compostos na forma de blues, né? O que são essas frases, pra quem tá ouvindo aí com a gente? Quando você vai contar uma história pra alguém, você inventa palavras? Não, a menos que você seja o Tolkien, você não. Exato. Mas provavelmente a primeira vez a pessoa não vai entender. Então, você não, pra conversar, pra contar uma história, você não pode inventar palavras. Você vai usar palavras que existem. Agora, você conta a mesma história sempre do mesmo jeito? Não. Não, né? Pô, eu vi lá de manhã, lá no Bom Dia São Paulo, lá no Bom Dia Brasil, que o Guido Mantega, sei lá eu, né? E a filha dele abortou com 12 anos e agora descobriram, então ele vai ser caçado, sei lá. Aí eu ouvi essa história, o jornalista contou. Eu vou te contar, conheço você do trampo, eu vou contar pra você. Você é brother, você é homem, eu vou contar de um jeito. Eu vou contar pra minha mãe lá na hora do almoço, caso eu vou contar a mesma história de outro jeito, mas eu não vou inventar palavras. Improvisar é isso. Então, o cara tem um tema. É isso que é improvisar. Vou pegar um tema, um blues, pra variar, porque fica mais fácil de entender, que é do George Benson. É assim, ó. O tema é assim. Dois, três. De novo. Frase nesse tema, ó. Essa é uma frase. Agora eu vou tocar toda vez do mesmo jeito. Ele pode fazer. Deu pra entender? Sim. É? Então tem o. Aí a outra. Já temos duas palavras. Então. Ele começa a brincar com isso. Já mudei o ritmo. Em vez de fazer. Fazer com outro ritmo a mesma coisa. Já estou mudando o ritmo da mesma coisa. Então, o jazz é isso. O cara tem o conhecimento melódico e ritmo com ele, nunca vai repetir, né? Sempre ele vai dar uma brincadinha. Então, aí, improvisar o que dentro desse tema? Então, o cara tem o tema. Eu estou usando algumas frases aqui. Essa é uma. Já tem outra conhecida que os caras usam sempre para começar o blues. Entendeu? Cada vez um jeito diferente. O começo dela. Aí eu posso comentar com outra coisa. Aí. Ou então diferente. Outra frase. Ó, já tem outra, então. Deu para entender? Sim. E eu brinquei com duas, três frases. Imagina que esses caras do jazz, eles têm um vocabulário de 500 para cada momento ali da música. Então isso que é um improviso, não estou inventando palavras. Então o gênio mesmo, o cara que quer estudar jazz, né, o George Benson, os maiores, o maior guitarrista vivo, né, de jazz, ele fala, eu copio tudo. Quer dizer o quê? Ele assimila um vocabulário, não fica inventando. Ele copia frase, você pega uma frase do saxofonista, aprende. Então o músico é um colecionador, o músico de jazz, é um colecionador de vocabulário rítmico e melódico. Você vai inventar palavra para falar um idioma? Imagina, ah, eu falo português, aí amanhã eu vou na reunião lá para fechar um negócio. Então olha, a alíquota de 0, classe de plicle, assim, cento do negócio. Aí você vai vender o negócio? Não vai. Então o jazz é isso, é um monte de palavras. É que eu uso sempre o blues, por exemplo, ficar porque é a coisa mais simples, né, para entender. Agora, o que o cara coleciona? Por exemplo, ele vai improvisar, às vezes, uma música americana e dentro tem um acorde que cabe a melodia da Garota de Ipanema. Ele pode citar ali o tema. Então, são as chamadas citações. Quando você começar a ouvir o jazz, entender o improviso, você começa a reconhecer as frases. Olha, aquela frase do Ben Webster de tal disco, o cara usou em outro disco. Olha, tem uma citação de Desafinado, de Garota de Ipanema, no meio de uma música americana, que cabe ali. O cara viu, tinha a ver com o tema, ele citou. Então é isso que é o improviso, não é inventar nada, o cara cria com o que existe. Quando fala isso, tem muita gente que torce o nariz, fala, ah, então você está tolindo a criatividade. Não, quando você vai pintar, você usa cor que não existe, isso é só cor que existe, né? Você pode misturar duas cores, mas não inventa, elas estão ali, tá ali já, tá tudo pronto para você se servir, entendeu? Uhum, é. Falei pra caramba, mano. Não, mas é uma viagem, cara. A gente tá aqui só aprendendo. E pra mim, que ouço assim bastante. Eu comecei a aprender alguma coisa, mas não segui adiante. E pra mim, algumas coisas parecem ser bem claras, assim. Outras eu consigo absorver mais pela intuição mesmo. Tá. Por exemplo, o negócio do ritmo, quando a gente tava falando. Quando eu tinha uns 17 anos, isso em meio dos anos 90 lá. Tinha um amigo meu que era músico, um baixista de primeira, Adalto Araújo. E aí ele tocava baixo, mas o cara que é músico, ele acaba tocando outros instrumentos também, né? E aí ele me chamou lá na casa dele, ia tocar um acústico assim, ele, um amigo, no violão. E aí ele falou, tó isso daqui. Ele me deu um pandeiro meia lua. Aí eu falei, não, mas eu não sei tocar, não vou tocar isso, cara. Eu vou passar vergonha aqui. Aí ele falou assim, não, é simples. Tem duas formas de tocar pra você que tá começando. Então ele falou assim, tem essa batida aqui. E tem essa batida aqui. Aí ele falou, escuta aqui o que a gente vai tocar e vê qual que encaixa. É, legal. E é incrível que eu, sem saber tocar, consegui entrar no ritmo deles. E você sentiu a pulsação, né? Sim. É fundamental, né? É uma coisa intuitiva, né? Então, pra mim, foi totalmente intuitivo, mas ele conseguiu me passar ali dois compassos básicos, né? Em a coisa de 2 minutos. É, porque ele fez você sentir, né? Sim. Então, e até pra ouvir o jazz, você vai ouvir um tema, não é que tem que saber se ele é em 3, em 7... Por exemplo, uma valsa. Um, dois, três. Um, dois, três. Pão, né? Aí você vai ver que, olha, a música Chovendo na Roseira. Olha. Um, dois, três. Está chovendo na roseira. Um, dois, três. Um, dois, três. É uma valsa que é igual ao blues. Bom, codego ding, coding bom, codego ding, bom, bom, bom, codego ding, coding bom, codego ding, codego ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab sentir, né, os tempos, tudo. É que a gente não está tão habituado com esses compassos, né, de valsa, de 5x4 também. O que mais tem no rádio é o que? É funk. Os seus mais variados andamentos, né? Mesmo música do Zezé de Camargo, são ritmos de funk, funk ballad, né? São funks. Então, o que tem no rádio é funk. Não funk carioca, né? Que é uma... Isso é outra coisa. Isso é uma outra coisa, que chamam de funk também. Mas o funk vem do bugalú, que é um ritmo dos anos 60, que o James Brown já tocava, e os caras do jazz tocavam, que é tum, tac, tac, tac, tac, tac, tum. Se você tocar isso lento, tum, pá, pá, tum, pá, vira funk. Uhum. Mais lento. Mas é tudo funk, entendeu? Sim. Também no jazz, tem o medium swing, né? Tum. Aí tem o mais rápido. E tem o slow blues. Isso no jazz, no baião, né? No forró. Forró é o gênero. Tem o baião que é. Aí tem o short que é. Mesmo acento, as coisas só mudam o andamento, né? Tem uma diferençazinha ali. Mas é isso, são os andamentos. É gostoso, né, identificar essas coisas. Você vai ouvir um tema e fala, pô, que legal, o cara tava tocando em jazz e o refrão, ele foi pra samba. São coisas que você vai vibrando, né? Assim, você vai curtindo, ouvindo a música. Assim, também não obrigo todo mundo, eu acho que é mais pra quem tem o interesse. Mesmo sorte de quem tem o interesse, né? Porque o meu professor dizia, pô, você passar por essa vida sem reconhecer uma fórmula de blues é duro, né? Aí você vai ouvir um monte de tema achando que é um monte de coisa e é a mesma música, só muda o tema. É, e aí cai naquilo que você falou do iTunes. O cara tem que parar pra ouvir a música e saborear ela completamente, né? É, total. Muito bom. Bom, você falou aí vários nomes, como Duke Ellington, né, que é lá do começo. Sim, sim. É, George Benson, que ainda... É, já é uma segunda geração, né? Segunda ou terceira geração. Que músico você acha que a gente deve começar a ouvir para adentrar esse universo do jazz? Cara, eu acho que, por exemplo, Count Basie, a orquestra do Count Basie. Não, tem, o Count Basie, é muito claro aquilo, meu. Tanto o Count Basie Big Band, quanto com os combos, com os conjuntos menores. Cara, é uma música que o cara gravou lá nos anos 40, 50, consegue ouvir todo mundo, com dois, três microfones, porque tá todo mundo tentando se ouvir, tocando num volume adequado. É. Ele é o mestre, assim, acho que é claro, o repertório do Count Basie é basicamente o blues, né, vários temas dele são tocados na forma de blues. Aí o Count Basie tocando para os cantores, que tem o que? O Joe Williams, Ella Fitzgerald. É por aí, meu. Tem que ouvir esses carinhas. São os carinhas, né, meu? Que fizeram tudo ali já. Aí o que você faz? Aí pega os discos dos solistas da banda do Count Basie. Então o disco do Ben Webster, ou do cara do Duke Ellington, lá, o Johnny Rodgers, do Roy Eldridge, do Clark Terry. Esses caras são o começo do jazz. Tentar ouvir. Isso é legal também, ouvir os temas instrumentais que você conhece a letra, né? Senão não adianta nada. Fly me to the moon, va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va. Aí você ouviu o cara do saxofone. Aí você não vai se perder. Mesmo samba. Ah, vai ouvir samba jazz, né? As músicas instrumentais, os temas brasileiros. Ouça os temas que você conhece a letra. Porque quando o cara começar a improvisar, se você continuar cantarolando a letra, acompanhando a música, você vai entender o improviso muito melhor, entendeu? Porque quando o cara tá improvisando, a música é a mesma, é o tema que tá acontecendo. É por isso que se chama improvisar sobre o tema, entendeu? Muito bom. Ontem, para tentar passar alguma coisa do jazz, alguma coisa do pouco que eu já conheço, para Isabela, disse alguns nomes para ela. Por exemplo, o Herbie Hancock. Claro, claro. Ah, e Madeleine, né? Madeleine Perrot. É legal ouvir. Assim, a Madeleine Perrot já é uma consequência, né? Com certeza, se você for analisar a fundo ali, tem um monte de coisa que ela nem aprendeu e passa pela cabeça dela, mas é bonito pra caramba. O show dela, aliás, é uma das bandas mais educadas que eu já vi ultimamente, assim, ela toca baixinho, É super legal. Pô, eu fui no Via Funchal, um lugar gigante. E eu sentei meio na frente e ouvi o som do palco ali. Os caras tocando na maior elegância. Então ela é bem acompanhada. Ela parece que ela gosta muito da Billie Holiday, né? Pelo timbre que ela canta. Agora, por exemplo, ela não tem consciência de divisão rítmica, assim. Ela não brinca com isso. Também não precisa exigir tudo da pessoa. Mas o ideal é ouvir o que a Madeleine ouviu. Se você quiser entender o jazz, né? Que nem tem o Jamie Cullum, que é um puta carinha legal, tá piano pra caramba. O cara assimilou, entendeu? Mas é legal ouvir as coisas que ele ouve, né? Então vai no Count Basie, falou o Herbie Hancock. Guitarrista, tem três, né, pra ouvir. Charlie Christian, que é o primeiro, assim, que... A guitarra tinha uma função totalmente rítmica antigamente numa big band. O cara do Count Basie, o Freddie Gibbs, ele só tocava... Só fazia isso. Aí o Charlie Christian... O Charlie Christian começou a solar, como se fosse um instrumento de sopro, né? O piano e tal. Ele mudou o paradigma da guitarra numa banda de jazz, que não era só acompanhar, era improvisar. Depois do Charlie Christian vem Wes Montgomery, que é o cara que sugou tudo do Charlie Christian e desenvolveu mais ainda a guitarra. E depois vem o George Benson. Esses são os três básicos, que acho que tem que ouvir, os três negrão mesmo do jazz. Aí o resto, não é resto, né? Mas é uma consequência disso aí. Claro que tem gente que vai ouvir, ah, mas e o Pat Metheny, e o Barney Kessler? Tá lá. Mas é que esses desenvolveram com maestria a fluência na guitarra, a dinâmica. Dinâmica é uma coisa da música que é o volume, né? Você tocar alto ou baixo. Não é? É. Pouca gente faz isso na guitarra. Não sei se no violão dá. Entendeu o que faz? Tudo alto, mas aí faz. Ó. Em vez de ser. Ele faz. Deu pra entender isso? Sim. Tratar a guitarra como bateria, aí tem uma palhetada, tem um jeito certo de fazer isso que pouca gente faz. O Benson é o cara que mais faz isso, assim, com uma puta expressão. Muito bom. De guitarra é isso. Say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, and let's call the whole thing off. Yes, foi ouvir o programa mesmo, né? Também, né? Essa sala, e cada dia, porque não acabo, eu sempre repito os assuntos, mas igual o jazz, cada vez de um jeito, né? Isso, esse programa é só para apresentar para um público novo e para dar uma palhinha aí do que. É, até um amigo meu, batera, que toca comigo, o Vitor, esse cara é animal, 22 anos, toca com o Ed Mota, com um monte de gente, e tá tocando no meu trio, ó. Ele é novinho, né? Ele falou: é, Daniel, o Sarno, você tem que avançar agora, falar do jazz modal, falar. Falei, Vitor, eu não sei, cara. O objetivo desse programa é atrair as pessoas que estão começando a ouvir. Então eu vou sempre ficar nisso mesmo, martelando nesse assunto, para cada vez atrair mais gente. Senão eu vou começar a falar de uma coisa que não dá, né, meu? Tem que ir com calma. O ouvido das pessoas foi castigado durante 30, 40 anos pelo FM, né? Tocando sempre a mesma coisa do mesmo jeito, né? Então, você fazer o cara ouvir a mesma coisa cada vez de um jeito, vai demorar um pouco, um processo. É, e essa é a diferença que eu ouço no Sala dos Professores, que é um programa que eu adoro, e em outro espaço da própria Eldorado, que é o Jazz Master, né? Sim. Tem muita coisa do Jazz Master que eu gosto, só que tem coisa que eu não compreendo ainda. Porque é mais nova, eu não vou saber nomes, né? Mas dessas eu não sei se eu vou cometer aqui um erro, mas do acid jazz, sim, que eu não consigo ainda absorver, né? Mas porque eu não tô iniciado nesses caras aqui. Curtir ou não curtir. Agora, tudo que você tem que acrescentar um adjetivo no nome, quer dizer que já não é mais a coisa, né? Sim. Maionese. Maionese light. Então, né? Leite desnatado. Leite desnatado. Jazz. Acid Jazz. Na verdade, é esse nome eles deram os caras de funk dos anos 60, de Boogaloo, essas coisas, que é como é um som dançante, eram jazzistas que tocavam os temas e improvisavam na linguagem do Boogaloo, do funk. Nos anos 90, os DJs pegaram de novo, né? Que-com, cudecum, bum, bim, bum. Pecum, pé, pé, pão. Tática, ducatum, pacum, bum. Quecum, quecum. E como era jazz, porque estava improvisando, então deram esse nome, Acid Jazz. Então é um gênero, né? Uhum. E às vezes já não tem mais a coisa do jazz. Porque o DJ, por exemplo, como é que o DJ vai ter dinâmica se é tudo... Não tô falando mal, eu tô fazendo uma explicação técnica do negócio. Sim. O jazz, se o jazz tem acento... Né? Tô tocando um funk na concepção do jazz, respeitando os acentos. Por isso que é não me amole. Esse papo, ele tá caminhando pro primeiro tempo, né? Um, dois, três. Não me amole. Porque eu quero. Você viu? O quer. Um, dois, três. Porque eu quero. Então ele está respeitando. É, agora, quando você tem música eletrônica que é tudo no talo, pesado, então já fugiu do acento, já não está mais na brincadeira. Tudo não é estou assim. Falando mal, é contagiante, gostoso, vai lá, toma as balas, doce, fica muito louco, vai na rave, legal pra caralho. Não é jazz. Outra coisa, então o S de jazz, esses gêneros e tal, são ramificações, né? Agora, você quer saber o que é jazz, tem que ouvir os originais. A banda do Art Blake, como eu falei, o Duke Ellington, do Count Basie, as cantoras conhecidas, guitarra, George Benson, os caras de órgão, né? Jimmy Smith, Lonnie Smith, esses são os caras. Vai na origem. Tá em dúvida, vai na origem, né? Ah, você tá em dúvida alguma coisa na vida? Como que você pendura uma porta? Tá em... Como é que amarra? Vai olhar a natureza, não é? Pra ver como é que eles fazem. Tudo que a gente tem aqui, esses aparatos, olha o caderno aqui do lado, tem essa espiral. Ninguém inventou nada, o cara copiou alguma folhinha, algum galho da natureza que é perfeito, aí ele adapta. Eu lembro sempre da Discovery, aquela nave, né, que pegou fogo, lembra? Quando voltou na atmosfera. Porque a barriga dela, cada vez que entra, perde, né, o material. Eles estão desenvolvendo um material melhor para não pegar fogo. Você acha que eles estão inventando ou eles estão copiando alguma coisa da natureza? Estão copiando. Então é isso que é o lance inteligente do jazzista. Ele não inventa, ele copia um monte de coisa. Aí quando ele vê, ele copiou tanta coisa boa que ele criou um negócio novo. Viajei, né? Mas acho que deu para entender. Não, é isso. Genial, é isso aí. Bom, pra fechar, Daniel, muito obrigado pelo convite. Pô, valeu vocês, eu fico mó inspirado aqui, né, pra fazer outros programas. Ah, tá convidado, você tendo tempo e paciência com a gente. Tá bom. A gente pode marcar sim. A gente pode pedir uma palhinha, só pra encerrar? Claro, claro. It ain't necessarily so. É um funk, né? It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you libel, you read in the Bible, ain't necessarily so. Now David, small little man, little David is small, but oh man, he thought the Goliath lay down and died. David is small, but oh man, to get into heaven, don't snap for a seven. You live clean, forget your faults. I take the gospel whenever I'm able, but with a grit of soul. Now Jonah, living the whale, Jonah, living the whale. Him and his homies piece of Dunham. John, I can live in the wheel. But I do. But I do. But I do. Sensacional. Isso é um clássico, desculpa, é um clássico do jazz, é uma música que foi criada em... Aí o Jamie Cullum gravou boom, gravou em funk. É uma faceta do jazz, você pode brincar. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you libel, reading the Bible, it ain't necessarily so. Daniel, muito obrigado pela participação, adorei a aula aí. Vocês aí. O jazz é algo que eu, assim, quando passava na minha frente, quando passa na minha frente, eu sempre achei muito bacana, né? Ah, legal. Mas nunca parei pra conhecer mesmo, né? Acho que esse é um bom começo. Legal. Tenho certeza de que você despertou também o endereço agora em outras pessoas, nos ouvintes. Muito legal. O legal hoje é o YouTube, né, meu? Você pega assim, tem vídeo de todos os coroas, todos os caras das antigas do jazz. É só digitar os nomes que tá tudo lá. É delícia. Eu anotei aqui os nomes. Então esses, meu, põe lá pra você ver. É muita honestidade, é um som nem pra ninguém, né? Muito bom. Bom, é isso. Os ouvintes do Pode Comer, todo mundo agora para as lojas de disco. É interessante que você falou de Ella Fitzgerald. Eu, sem conhecer, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Uma vez eu tava passando no Walmart aqui. Sim. E tava nessas banquinhas de promoção por R$3, cara. E aí comprei. Do caramba, é o melhor lugar para comprar CD. Esses lugares é onde ninguém dá bola. Tipo, lá tá o sertanejo em destaque. Aí os DJs são baratinhos, né? E lá no meio, cara, você tem aquela banca cheia de CDs bagunçados, você vai lá no meio e você encontra alguma coisa disso. É, total, tem mesmo. É o melhor lugar, esses tipo extra. Se bem que vale a pena, às vezes, pagar caro no CD, né? Essas coisas que você vai ouvir tanto tempo, né? Ah, sim. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem. Valeu. Pode comer. Tchau.